Descendo agora em Brasília, na frequência 124, decimal 25, secundária 26, decimal 55. 398, bom final de semana. Apenas cheque na frequência 251, no comandante do centro. 4463, passa 1200, cede da El. 4463, após 2000, autorizado Leda, azul 4493, nível 180, solicita operação final 1240. Submantenha, 8360-364-903. 463, foi Coral da presente. Coral da presente, 4463. Alto e claro, mantém o vetor 360 para 3295. 3083, 17. Meu Juliette, acione código transponder 5515. Negativo, 34903, desconsidere. 3549, recebendo. Gente, mantenha nível de voo 360, essa identificação para 3549. Serra o meu Juliette, recebe essa identificação, contato radar na posição bridge, mantenha nível de voo 1190. Hoje, ponto seguro, terra no Juliette. Zero dois, obrigado. Gol 964. Da fuga, mas precisamos manter a proa por 8 milhas, proa 110, ok? Muito bom, não precisa fazer uma coisa que precisa atuar, então. Vai informar quando possível, voz mesmo, vou no 8 mesmo, vai. precisamos, voo no 8264. guarda, posição de 5 horas, 14 milhas no mesmo rumo, nível de voo 360, entra em 190, mais veloz. Devido ao tráfego, não é possível subir para o nível de voo 380, confirme. Então, aceita vetor para subir para o nível 380 ou permanece 34. Salvador, 39959. 39959, contato saída Mocolá, estou precisando de da saída Mocolá. Descida saída Mocolá, subindo para 160, 39959. Thank you. Sierra Romeo Juliette, Papa Romeo Sierra Romeo Juliette, descida autorizada até o nível de voo 085 abaixo de critério, reporte atingindo 075. Azul 4207, chama em Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Obrigado, volta. Controle, comandor, boa tarde. 062, 13, decolado. Solicita a prova de lei da pós-avião. Violeta, uma cena da Ocha, 6213, Thank you. 1256. Correção, 12545, 12685. Obrigado, boa tarde. Oi, Salvador. Boa tarde, está 3. 290, está ligado em essa aqui. Brasília, 1, 2, 4. 4 decimal 25, alterna 1, 2, 6 decimal 5, 5. Azul 5021, boa tarde, pega identificação e me mantém no nível de voo 360. Presidente, vou ir direto Brinca, Azul 5021, Bravo Romeu, Índia Delta Eva. Proceda com o 2067. Autorizado, se mantém nível de voo 320 com o 2067. Voo 9096, só de identificação, mantenha nível de voo 350, reporte para descida. Voo 9096, deixa até o nível de voo 080. Passou externo, baixada lá. Os autorizados que estão no zero, 5240. Do 4189, adicione identificação que mantém nível de voo 340. Do 3189 abaixo. decimal 25, alterna 126, decimal 55. Confirma para o ideal para o Papa-Terra 011. Está presente o ideal para o Papa-Terra 011, voo 096.